que os espíritos são uma das forças da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para a execução de seus desígnios providenciais. Começa agora o programa Visão Espírita, o nosso encontro semanal pelas asas do pensamento. Que estejamos unidos pelas elevadas vibrações do amor e da fraternidade. Boa noite a você, companheiro, e a você, companheira, nesta jornada terrena. É com grande alegria que iniciamos o nosso programa na noite de hoje. Que estejamos unidos pelas elevadas vibrações do amor e da fraternidade. Meu nome é Wilson Roberto Garcia. Esse é o programa de número 187, do dia 7 de novembro de 2018. Agora são 20 horas e 1 minuto dessa noite agradável de quarta-feira. Falamos ao vivo, direto do estúdio da União Rádio Web, na cidade de Piracicaba, interior do estado de São Paulo. Participa do programa dessa noite o nosso amigo Álvaro Augusto Vargas. Dentro de alguns instantes, a gente já vai falar com ele. No programa Visão Espírita, discutimos temas como a relação entre o mundo físico e o mundo espiritual, a influência que os espíritos exercem sobre os acontecimentos da vida, a importância do estudo, do autoconhecimento e, sobretudo, da reforma de conduta, com base nos ensinamentos de Jesus, à luz da doutrina dos Espíritos, codificada por Allan Kardec. Você que está nos ouvindo, participe. Envie suas dúvidas ou seus comentários pela internet no endereço www.facebook.com/União Rádio Web. Deixe seu recado, faça sua pergunta, a sua participação é sempre muito importante. Nós sempre selecionamos algumas datas que merecem ser lembradas no início do programa. Então, olha, dia 5/11, né, já se passou 2 dias atrás, celebra-se o Dia da Cultura e da Ciência. E dia 12, né, no decorrer dessa próxima semana, o Dia Nacional da Liberdade. O tema central do programa de hoje é reencarnação. Por isso, nós selecionamos o texto para abrir o nosso programa do Espírito Emmanuel, denominado Na Luz da Reencarnação, extraído da obra Justiça Divina, psicografada por Chico Xavier. Trazes hoje as vísceras doentes, compelindo-te aos aborrecimentos de incessante medicação. Elas, porém, se fizeram assim à força de suportarem ontem os teus próprios abusos nos venenos da mesa. Trazes hoje o corpo mutilado, obrigando-te a movimentos de sacrifício. Tens, no entanto, o carro físico desse modo, por lhe haveres gasto ontem esse ou aquele recurso em corridas à delinquência. Trazes hoje o cérebro imbecilizado, dificultando-te as expressões. Mas isso acontece porque ontem mergulhavas a própria cabeça em clima de trevas. Trazes hoje a carência material por sentinela de cada dia. Contudo, ontem atolavas o coração no supérfluo, articulado com o pranto dos infelizes. Trazes hoje, na própria casa, a presença de certos familiares que te acompanham à feição de verdugos. Entretanto, são eles credores de ontem que surgem no tempo pedindo contas. Todos somos capazes de fazer o melhor, porquanto, pelas tentações e provas de hoje, podemos avaliar o ponto de trabalho em que a vida nos impele a sanar os erros do passado, clareando o futuro. Perfeição é a meta. Reencarnação é o caminho. E toda falha na direção de obra perfeita exige, naturalmente, corrigenda e recomeço. E assim, amigos ouvintes, mergulhados nessa atmosfera de espiritualidade, que eu posso, enfim, cumprimentar o nosso amigo. Boa noite, Álvaro Augusto Teixeira Vargas. Boa noite, Wilson. Boa noite a todos. É uma satisfação muito grande estar aqui mais uma vez nessa rádio, né, que já está bem consolidada, e que possamos contar sempre com a paciência, com o apoio dos nossos ouvintes. Álvaro, como eu anunciei no início, nós conduziremos as nossas reflexões da noite sobre o tema reencarnação. Então, a primeira pergunta para a gente começar as nossas discussões é: por que reencarnamos? A doutrina espírita tem como postulado a pré-existência da alma. E hoje, no século XXI, o homem mais racional e intelectualizado há de convir que uma única existência é praticamente impossível alguém chegar à perfeição moral e intelectual. A gente vai, nesse planeta, nessa habitação, nós vamos aprender muitas coisas, mas basta ver o comportamento da sociedade, ainda quanta injustiça social, as guerras, a violência, o Brasil nosso com tantos problemas também, para compreender que uma existência apenas não seria suficiente. E a reencarnação passa a ser importante, que é a oportunidade que Deus nos dá para, nessa progressão reencarnatória, ir gradativamente burilando os nossos sentimentos e aprimorando a nossa intelectualidade. Na visão espírita, o homem foi criado simples e ignorante, e há milênios já vem reencarnando, e cada etapa ele acende um degrauzinho na escada intelectual-moral, a escada intelecto-moral. E a gente vai, através do livre-arbítrio, muito boa lição de abertura que o Wilson escolheu, a gente vai na visão que a gente tem, e Jesus nos ensinou, a semeadura é livre, a colheita é obrigatória, nós vamos estar sempre sendo herdeiros de nós mesmos em cada nova etapa. Nós plantamos e colhemos sempre. E um dos postulados espíritas é ação e reação. Então, o mecanismo reencarnatório, ele é muito importante. Às vezes alguém pergunta, mas não poderia a pessoa no mundo espiritual evoluir? Não, evolui também. Mas no mundo espiritual, onde as cidades maravilhosas que nós habitamos são organizadas e tudo, a gente está vivendo entre bons espíritos, e a gente tem aquele entendimento que é fácil ser bom entre os bons. Mas na Terra aqui, que a gente coloca à prova as nossas inclinações, onde ainda predomina a maldade nesse mundo, nós vamos testar realmente o que nós somos realmente, as inclinações que nós temos. Então, a reencarnação, nas palavras do Emmanuel, e simplifica muito bem, é como se fosse um atalho nesse progresso espiritual nosso. Nós vamos sempre reencarnando e aprendendo coisas novas. Então, Wilson, respondendo de forma mais simples, se necessitamos de reencarnar, sim, todos nós temos que reencarnar para o processo evolutivo. Álvaro, você citou sobre o processo de aprendizado, que numa única existência não seria possível que uma pessoa que nasce com determinadas carências no campo moral, né, ao final de uma existência, às vezes muito breve, né, possa se transformar numa pessoa perfeita. Enfim, as religiões, as demais religiões, costumam tratar isso de uma maneira em que os eleitos, eles são transformados, né? Então, Deus transformaria as pessoas, os fiéis a Ele, né? Colocando-os em condição de herdar, então, o reino dos céus. como nós poderíamos compreender essa diferença? O Espiritismo já tem uma linha diferente, ele vai incentivar o trabalho. Essa visão de um Deus parcial, ele vai privilegiar alguém, não condiz com a compreensão de um Deus justo e bom. Por exemplo, hoje a gente fala os anjos, né, por exemplo, né, como se fosse uma criação à parte. Então eu também queria ser criado como um anjo, né? Por que que não nascemos anjos? Todos nós anjos. Então, na verdade, na visão espírita, a figura do anjo, que nas suas asas simboliza uma asa a sabedoria, a outra o amor, né? Esse espírito atingiu essa perfeição que a gente chama espírito puro através de várias reencarnações. Não foi uma criação à parte. Deus não é um Deus que favorece nada. Ele dá condições. Ele não é um Deus. Não é um Deus. É um Deus imparcial. Ele não é um Deus parcial que favorece um e desfavorece o outro. Então essa visão, porque a gente tem que entender, Wilson. E não, quando se fala de religiões, e nós respeitamos todas as religiões, nós temos que compreender, a gente faz uma comparação singela, é como se você tivesse uma grande caixa de ferramentas, com todas as ferramentas necessárias para construir uma casa. Mas se um indivíduo só quer o serrote para serrar madeira, ele não precisa dessa enorme caixa de ferramentas. Se outro só tem que pregar um prego na parede, é só um martelo. Então, na comparação singela, já quem adere ao Espiritismo é como aquele que quer construir uma casa, ele precisa de todas as ferramentas. Ele necessita de uma fé raciocinada, tem que ter explicações lógicas, compatíveis com a ciência do momento. Então, esse aí realmente vai precisar da casa. Agora, uma pessoa que está feliz com uma sua religião mais simples e é um homem bom, um homem correto, que respeita a sua esposa, uma esposa que toma conta dos seus filhos, da sua casa, respeita o seu marido, ali uma religião simples é suficiente, porque para nós espírita não é o rótulo que é importante, né? Mas é o conteúdo do indivíduo, né? É muito melhor um materialista fraterno, honesto e ético do que um espírita desonesto, né? Isso. Mas então a visão espírita, ela consegue trazer todas as ferramentas para o homem poder entender e compreender o mecanismo que funciona a justiça divina. E a reencarnação, então, ela fala, olha, do nada, ninguém conquista nada de graça. Quando a gente vê um homem extremamente inteligente, uma pessoa fraterna e muito boa, tem pessoas assim, já nasce boa. Como é que Deus criou essa pessoa tão boa e o outro tão difícil? Até numa família, né, Wilson, vai vendo aí, você vai ver irmãos totalmente diferentes, enquanto um é bonzinho, honesto, ético, e o outro realmente a gente chama um verdadeiro pestinha. E como é que Deus criou? Então, quer dizer que Deus não sabe fazer espírito? Será que Deus, então, ele é parcial e esse Deus tem algum problema? Não, Deus não cria uma pessoa doente, uma pessoa defeituosa, nada disso. Nós herdamos aquilo que nós plantamos e vamos conquistando. E vamos chegar no mundo espiritual exatamente como nós somos. Não tem um passaporte para virar anjo porque eu fui bonzinho aqui na Terra. Ah, bom, então eu sou eleito, aí Deus me dá um passaporte, eu vou entrar numa câmara de transformação e eu viro então um anjo. Ora, gente, toma um banho de cachoeira, sai renovado. Nós temos que hoje, no século XXI, ser menos ingênuos nesse aspecto da religiosidade, né? Nós temos muitas coisas que nós aceitávamos no passado, há 200, 300, 500 anos atrás, mas hoje, com a luz da ciência, do mapeamento do genoma humano, naves espaciais, supercomputadores, nós temos que usar um pouco dessa nossa inteligência para trabalhar junto com a religião. Álvaro, muitos se apegam a determinadas passagens na Bíblia que contradizem supostamente a ideia da reencarnação. Uma citação, por exemplo, em Hebreus, na carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27, ele cita da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo. Da mesma forma, Álvaro, existem outras passagens no Novo Testamento que retratem, né, sem dúvida, a reencarnação como um fato? Sim, na própria Bíblia você vai encontrar várias, particularmente no Novo Testamento, várias passagens. Mas aqui no caso de carta de Paulo em Hebreu, vamos ver o seguinte: biologicamente só se morre uma vez mesmo, não tem como a pessoa morrer duas vezes. E o juízo é questão da própria consciência. Eu vou realmente, biologicamente eu vou morrer e vou chegar no mundo espiritual. E o juízo, na verdade, é o juízo da minha consciência, porque Deus não vai nos julgar. É a minha consciência que vai me condenar se eu realmente estou equivocado, uma vida de equívocos. Mas Deus, na sua suprema bondade e misericórdia, Ele vai me dar condições de voltar outra vez e ressarcir os meus antigos desafetos. Agora, observa quando várias passagens do Novo Testamento, quando Jesus, por exemplo, conversa com Nicodemos, ele fala a necessidade de nascer de novo, nascer novamente, né? Se você pegar também outras passagens do Novo Testamento, quando Jesus é identificado, né, como o Messias, né, quando, e aí se comenta que ele seria então o Elias, né, e eu falo assim, olha, o próprio João Batista, na época era até primo, né, Jesus e João Batista, e o pessoal sabia que Jesus se referia a João Batista. Quer dizer, o Novo Testamento está cheio de passagens que fala da reencarnação. Então não existe uma... Não precisa se apegar a uma única passagem e tomar aquilo como... Você tem várias... Basta pesquisar, você vai encontrar várias passagens. O episódio da transfiguração, né? Em que Jesus se transfigura em grande brilho, e os apóstolos, os discípulos que estão com ele ali, vislumbram a presença de Elias e de Moisés. Exato. Os dois estavam naquele momento, naturalmente, mortos, não estavam? Como explicar isso sem... Ali foi interessante ali, porque uma das questões que algumas correntes religiosas condenam o Espiritismo é que o Espiritismo invoca espíritos. Na verdade, o Espiritismo não invoca espíritos. Nós, nas sessões mediúnicas, nós deixamos livre para os espíritos se comunicarem através dos médios, se assim o desejarem. Nas palavras de Chico, o telefone toca de lá para cá. Ou seja, nós ouvimos os espíritos falarem, se comunicarem via oral, na mensagem mediúnica psicofônica, né, o médium falando, né, o espírito usando a voz do médium para se comunicar, ou através da psicografia, que é escrita, onde o espírito usa o médium para escrever, né? Isso aí realmente acontece. Quando Jesus conversa com Elias e com Moisés, ele está querendo, talvez, de certa forma, ele contesta, né, como está no Deuteronômio, a proibição de Moisés de comunicação com os mortos. Mas quando Moisés proibiu, é porque tinha abuso naquela época. O pessoal se comunicava com os espíritos para fins frívolos, sem nenhuma coisa elevada. Então, Moisés proibiu, foi bom ter proibido. Quando Jesus conversa com Elias e Moisés, dois mortos, entre aspas, ele levanta essa proibição, desde que essa comunicação seja nas bases da moral cristã, que ele difundiu a boa nova dele. E o Espiritismo se comunica com os espíritos dentro da moral do Cristo, né? Nós fazemos sempre as orações, os estudos, e sempre com a moral para ajudar esses irmãozinhos nossos desencarnados. Porque, assim como mencionei antes, o desencarne da pessoa, o indivíduo voltando ao mundo espiritual, não é um passaporte para a perfeição. Aqueles que são facínoras, criminosos e desencarnam vão estar no estado de muita necessidade no mundo espiritual. E esses irmãozinhos necessitados, eles podem usar os médios como forma de serem orientados. Tem muitos que desencarnam e não sabem que já estão no outro lado da vida. E às vezes, numa sessão espírita, eles podem receber esse apoio, essa orientação. Muito interessante, Álvaro. Agora, uma dúvida que é bastante presente: se vivemos muitas vezes, se experimentamos histórias diferentes, né, se assumimos outros personagens, por que não nos lembramos? Não seria mais útil para a gente, até mesmo para a nossa evolução aqui, que nos lembrássemos dos erros que cometemos? Alguns indivíduos eles conseguem lembrarem uma parte, ou vagamente, ou até muito bem as existências passadas. Tá? Tem até a terapia de vidas passadas, quando espíritas, psiquiatras que têm conhecimento de espiritismo, eles fazem essa regressão de memória para resolver um determinado problema que o indivíduo tem. Mas o esquecimento, esse manto do esquecimento, ele é feito como uma forma de nos ajudar. Porque se nós estamos aqui na Terra para aprender a nos amar, a vivermos fraternalmente, vivermos em harmonia, e nós temos questões não resolvidas, às vezes ter ódios de ações passadas, e vamos estar reencarnando e reencontrando com essas pessoas, a melhor coisa é ter realmente o esquecimento. É a chance do recomeço. Imagina numa família, a mãe com a filha, e se ela descobrisse que numa encarnação passada, se ela lembrasse, que aquela filha querida que está em seus braços foi aquela rival que destruiu o seu casamento em outra existência. Como vai ter reconciliação? Mas ali naquele momento, naquele esquecimento provisório, há aproximação. A mãe vai amamentar a filha, vai criá-la, vai educá-la. E mais tarde, quando regressarem ao mundo espiritual, eles vão ter acesso à memória passada, pregressa, e vão então compreender que foi muito bom estarem juntas. Se eram inimigas do passado, rivais do passado, agora são, criou-se uma aproximação e permitiu então, se não o amor, mas pelo menos uma convivência mais pacífica. Então assim, a reencarnação é o exemplo clássico da justiça divina. É a chance de recompor antigos desafetos, tornaram pelo menos amigos nessa encarnação. Quanto ao esquecimento, Wilson, na verdade o espírito tem uma vaga intuição daquilo que tem, que orienta. É porque o homem do século XXI, com tantas tarefas hoje, ele está sobrecarregado de informações, super excitadamente, com tanta bagagem que chega até ele pelos meios de comunicação, o trabalho, as atividades, e ele não para meditar, para pensar um pouco mais, aquele contato um pouco mais com a natureza, ele ir para um bosque, ou para uma praia, ou para um lugar mais reservado, guardar um pouco esse lado tenso do dia para buscar na sua introspecção uma análise mais profunda. Então ele perde isso. Se ouvisse um pouco mais a sua voz interior, ele com toda certeza poderia não acessar os arquivos mentais da questão das encarnações anteriores, mas a sua intuição das coisas que realmente ele fez ou ele tem que fazer ficariam mais vívidas, mais claras para ele. Então o espírita dedicado, aquele que realmente frequenta um templo espírita, ele geralmente reserva esse tempo porque é uma forma dele fazer essa análise, essa introspecção e buscar uma margem maior de acerto nas decisões que vai tomar. Às vezes o indivíduo que está, vamos dizer assim, uma linguagem mais simples, atazinando a nossa vida, um chefe, um vizinho, um parente, não vou me referir aqui à sogra, né, Wilson, que ficaria ou a cunhada, que é um pouco chato. Pelo menos eles têm fama, não é nós que estamos dizendo. É, mas não estou referindo a isso. Você vai, a pessoa compreende que, olha, nada acontece por acaso. Se aquela pessoa está no meu caminho e é uma pedra de tropeço, é porque está lá para mim realmente trabalhar essa pedra e gradativamente removê-la com muita ética, com muita sensibilidade, porque nada acontece por acaso. Álvaro, eu vou dar um passo atrás. A gente estava falando ali sobre a proibição, né, da comunicação com os espíritos, você citou alguma coisa, e a forma como o espiritismo trata isso. E eu me lembrei que eu tinha aqui anotado três passagens. Eu quero ler elas para você e quero que você comente, Álvaro. A gente vai entender um pouco sobre a diferença entre traduções da Bíblia. Trata-se da passagem encontrada, registrada em 1 Samuel, capítulo 28, versículo 3. Eu vou ler agora a tradução da Bíblia Almeida, corrigida e revisada, da Sociedade Bíblica do Brasil. Abre aspas. E Samuel já estava morto, e todo o Israel o tinha chorado, e o tinha sepultado em Ramá, que era sua cidade. E Saul tinha desterrado os adivinhos e os encantadores. Então vamos gravar aí essas duas palavras. Saul tinha desterrado, tinha mandado embora daquela terra os adivinhos e os encantadores. Agora a gente avança para a tradução da nova tradução na linguagem de hoje. É NTHL, da Sociedade Bíblica do Brasil, publicada em 1988 e revisada em 2000. Abre aspas. Samuel havia morrido, e todos os israelitas haviam chorado a morte dele e o haviam sepultado na cidade de Ramá, onde ele tinha nascido. Saul tinha expulsado de Israel todos os médiuns e adivinhos. A tradução anterior era adivinhos e encantadores. A segunda é médiuns e adivinhos. E a terceira passagem, Álvaro, é a nova versão internacional da Sociedade Bíblica Internacional, publicada em 2001. Samuel já havia morrido e todo o Israel o havia pranteado e sepultado em Ramá. Daí as três não mudam, é a mesma coisa, né? Sua cidade natal. Saul havia expulsado do país os médiuns e os espíritas. Então, veja, na primeira passagem, adivinhos e encantadores, na segunda, médiuns e adivinhos, e na terceira, médiuns e espíritas. Né? Quando essa palavra espírita realmente começou a ser utilizada, Álvaro? Quem criou essa palavra? Isso é um absurdo, né, Wilson? E você viu a própria os evangelhos foram muito adulterados, tá? Você vê quando se fala da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, que isso aí a Igreja Católica adota, mas é uma total falta de compreensão. Como colocar Deus numa figura humana, né? Não faz nenhum sentido isso aí. Você vê que o próprio protestantismo, a reforma, não aceita isso aí, o islamismo não aceita isso aí. Então, foram adulterações que foram feitas na própria, até nos evangelhos canônicos, né? Foram adulterações terríveis que foram feitas. Tem uma mensagem do Espírito que falam sobre essas adulterações. Mas aqui você vê que a palavra espírita foi cunhada por Kardec. Quer dizer, Kardec é que criou essa palavra. É, quer dizer, existia antes de Kardec. Não, mas há mil e poucos anos atrás. É, não poderia ter aparecido na Bíblia, não. Então. Mas realmente são adulterações preconceituosas contra os espíritas. E existe uma preocupação infundada, porque o espiritismo é mais uma corrente filosófica, religiosa, né? E não entra nenhuma choque com nenhuma outra agremiação religiosa. Essa perseguição realmente. Hoje eu sempre tenho uma ideia ecumênica, né? A gente respeita os católicos, os protestantes, os budistas, todos são correntes. Novamente as pessoas vão, igual eu falei, a caixa de ferramentas. Então, por que a pessoa está tão feliz no protestantismo, por que não ficar lá? Fique lá. Não. O espiritismo não faz prosélito buscar. Então, nós não vamos forçar nada, dizer que o protestante, que aqui está errado isso, está errado. Não. A gente vai na visão espírita, né, a gente vê que é o cristianismo redivivo, o espiritismo, mas sem nenhuma crítica. Realmente não faz sentido essa tradução. Você falou da palavra espírita, mas tem a palavra médium. Também foi criado por Kardec, né? Não existia a palavra médium antes. Né? Era profetismo que falava. É, profetas. Você veja aqui, no início, na primeira tradução lá, Almeida, faz sentido. Adivinhos e encantadores. O espiritismo, de fato, não trata com adivinhos, né? Não se relaciona com espíritos com o objetivo de receber informações para adivinhar o futuro, né? Ou saber da sorte, ou mesmo descobrir os números da loteria, não é, Álvaro? É essa frivolidade que você falou que não existe nas comunicações com os espíritos. Não. E tampouco encantadores. São aquelas pessoas que lançam encantamentos, né, para atender objetivos, né, que são pedidos. Isso não existe no espiritismo sério. Bom, então avançamos, Álvaro. Você falou sobre o esquecimento do passado. E é natural que nós imaginemos que tudo aquilo que a gente investe aqui, no nosso estudo, por exemplo, uma pessoa que estuda medicina, que passa durante 6 anos estudando, trabalhando, que se torna um grande conhecedor daquela área, numa próxima existência, ele pode nascer, por exemplo, lá no meio rural, né, para cuidar de uma horta. E esse conhecimento todo, para onde vai? O conhecimento, ele nunca se perde, né? O que pode acontecer, Wilson, no processo reencarnatório, se um profissional, um médico, advogado, engenheiro, ele usa todo aquele conhecimento para fins ilícitos, ele de forma errada. Então, ao chegar no mundo espiritual, ele vai sentir, quando você vai estabelecer um novo programa reencarnatório, que se ele voltar com tantas facilidades na questão intelectual, de ser um grande profissional, ele vai cada vez cair mais no aspecto moral. Ele pode então pedir para reencarnar num lugar que não dê acesso nenhuma à educação, para que ele possa, num trabalho mais humilde, ele desenvolver o respeito ao semelhante. Mas isso aí não é regredir no aspecto cultural. Ele simplesmente está congelado ou... Temporariamente. Né? A diferença que tem, por exemplo, no espiritismo e no hinduísmo é justamente assim. A gente tem na visão espírita que o espírito nunca retrograda. Ele não regride, por exemplo, a uma forma inferior, um animal, um mosquito, um boi ou um asno, nada disso. E já no hinduísmo isso é de metempsicose, né? O espírito poderia se regredir. No espiritismo, não. Ele não regride, ele não chega desse nível. E a pessoa, o máximo que acontece é renascer numa situação mais difícil de educação, se for um recalcitrante ao mal, para que ele não se divide mais. Lembrando as palavras de Jesus, é melhor a pessoa não ter um olho, né, do que esse olho ser a sua perdição, uma mão, um pé. Quer dizer, se a pessoa vai ter um corpo saudável, um corpo físico, né, saudável, acesso à educação para fazer novas coisas erradas, é melhor que não tenha. Quando você vê a reencarnação com pessoas, por exemplo, com deficiências de ordem mental, certas limitações, com toda certeza usou o cérebro de forma inadequada. Pessoas que têm problemas cardíacos. Então, enfim, a gente vai dando uma série de problemas congênitos, né? Onde está a justiça divina nisso? Justamente como corretivo. Tem um caso interessante, Wilson, da visita que o pessoal, caravana fraterna com Chico Xavier, fazia a uma favela lá em Minas, e tinha uma jovem sem braços, sem pernas. E aí alguém perguntou para o Chico, mas sem braço e perna? Ele falou assim, olha, essa é uma suicida contumaz. Todas as vezes que ela teve o que ela viu, ela se suicidou. Na última encarnação, ela veio sem os braços. Ela saiu correndo, se jogou no rio e morreu afogada. Então, quer dizer, o Altíssimo nos tolhe de certas coisas e nosso próprio benefício. Mas aquele espírito, ele não regride. Ele vai ficar ali como fosse parado, né? Até que ele possa ter condições de evoluir novamente um aspecto intelectual sem derrapar para o crime. Os recursos, segundo esse entendimento, podem ser utilizados tanto para o bem quanto para o mal. São armas quando usados para o mal, né? E acaba prejudicando o próprio indivíduo mesmo. Você vê, por exemplo, essas armas que chamam de armas inteligentes, né? Ora, as bombas nucleares, bombas de hidrogênio. Para alguém fazer um negócio desse, tem que ser muito inteligente. Só que inteligência voltada para o mal. Enquanto tem cientistas que estão preocupados com vacinas, transplante de órgãos. Quantas pessoas saem de países mais avançados e vão para aquelas regiões inóspitas, difíceis, arriscando a própria vida, levando a caridade, né, o amor. Pega os médicos sem fronteiras, geralmente vão para regiões de conflito, a escada a serem mortos naqueles conflitos. Eles estão colocando a vida em risco para ajudar o seu semelhante. Quer dizer, usar a inteligência, né, da medicina para, junto com a caridade, que é o amor em ação. Interessante. Significa que o nosso cérebro, o nosso corpo, ele funciona como um supressor de determinadas características, de determinados conhecimentos, para que em detrimento do desenvolvimento de outros setores que a pessoa precisa desenvolver. Mas então, quando esse indivíduo desencarna, ele retorna ao plano espiritual? Aí são duas perguntas em uma. Ele imediatamente passa a ter acesso às lembranças, que a pergunta anterior era sobre lembranças do passado, né, das outras existências. Então, quando ele desencarna, ele passa automaticamente a ter acesso a tudo que ele viveu nas existências anteriores, por exemplo, dezenas, centenas de existências. Aliás, é possível ter uma ideia, Álvaro, de quantas existências nós já experimentamos? Você fez várias perguntas. Várias. Olha, quantas existências, se dá para lembrar de tudo, né? Se a gente lembra de todas e se esse conhecimento retorna. Né? Por exemplo, esse médico que, né, nessa existência nasceu ali numa área rural, sem acesso à educação, ele desencarna lá. Aquele conhecimento que ele tinha, né, de medicina retorna para ele no plano espiritual? Wilson, não tem assim um caso único, né? Porque quando nós voltamos para o mundo espiritual, vai depender muito do grau das coisas que eu fiz aqui na Terra. Por exemplo, uma pessoa que é evangelizada, tem uma vida correta, uma vida equilibrada, ética, honesta, ela volta para o mundo espiritual sem danificar o seu corpo espiritual. Então ela vai voltar, o primeiro impacto que ela tem é ela saber que ela é ela quando estava a última encarnação. Você não recorda imediatamente as encarnações anteriores. Eu estou falando de um cidadão comum. Não estou falando desses espíritos muito avançados. Estou falando o homem mediano como nós aqui. Por exemplo, nós vamos voltar, o Wilson vai voltar para o mundo espiritual, vai se lembrar que é o Wilson. O Álvaro vai lembrar que é o Álvaro. Assim por diante. Mas o que acontece é que lá no mundo espiritual, eles vão conversar conosco e vão gradativamente acender nossa memória para recordar algumas poucas reencarnações. Por que isso, Wilson? Porque de uma etapa para outra a gente muda muito, evolui muito. E nem sempre nós conseguimos ver o nosso passado e ficar equilibrados com isso. Então depende das maldades que nós fizemos, a gente recordar pode ser muito chocante. Hoje uma mulher honesta, que trata bem seu marido e seus filhos, pode ter tido uma vida muito desregrada em encarnações passadas. O homem também. Então, só se mostra o passado se tiver um fim útil. Não existe a chamada curiosidade. Não. Para nossa própria proteção, para o nosso próprio equilíbrio, isso é vetado. Tem uma passagem interessante quando André Luiz conversa com a Dona Laura no livro Nosso Lar, obra psicografada pelo saudoso Chico Xavier, ditada pelo espírito de André Luiz, quando ela diz para André Luiz que ela teve acesso a algumas encarnações, algo como 300 anos apenas, ela falou, foi muito doloroso. Primeiro me deram um livro onde eu li sobre o assunto que tinha me acontecido e depois eu fui recordando, fazendo trabalho de reversão de memória para chegar a recordar com nitidez os fatos, mas é muito doloroso. Então, porque você vai ver as coisas que você fez, a gente sente, poxa, eu fiz isso. Então, isso aí fica aquele sentimento de remorso do que eu fiz. E isso aí pode ser negativo para a pessoa. Então, não vamos recordar. Agora, você pega uma pessoa, um espírito, por exemplo, como Bezerra de Menezes, chamado Médico dos Pobres. Aí é outro nível, um Chico Xavier. Então, são almas assim muito evoluídas que, com toda certeza, poderiam recordar bem mais do que nós. Mas nós não recordamos assim tão rápido, pela nossa própria proteção, nosso próprio equilíbrio. Em trabalhos mediúnicos é muito comum a gente conversar com espíritos, né, com desencarnados, que guardam um rancor muito grande por alguém, né, que vive mergulhado ali num processo de ódio, que ele não consegue se desvencilhar para seguir adiante. E ele não se lembra de nada além daquele insulto, né, ou daquele problema que aquela pessoa lhe causou. Exato. Você falou, inclusive, na primeira pergunta, uma pessoa que tem, por exemplo, eu dei o caso de uma pessoa bem evangelizada. O inverso, aí é totalmente diferente. A pessoa que, por exemplo, é descuidada do lago espiritual. O próprio André Luiz, que é uma obra de referência, né, muito interessante, obra de revelação, no livro Nosso Lar, ele ficou 8 anos no umbral. Ele sabia que tinha morrido fisicamente, mas sabia que não estava morto. Aí eu ficava assim pensando, nossa, mas esse homem inteligente, um médico famoso, né, um muito competente, como é que ele ficou tão assim, transtornado? Na verdade, conforme for o tipo de vida que nós temos, nós afetamos nosso corpo espiritual de tal sorte que ao chegar a gente fica como um sonâmbulo. Eu vejo nas sessões mediúnicas, muitas vezes, os espíritos se manifestando e grande parte não diz coisa com coisa. Ele não tem noção do que está falando. O nível de dano foi muito grande. E o André Luiz não foi, na última encarnação dele, ele não foi nenhum bandido, nada disso. Ele era um médico, casado, mas não desenvolveu esse lado espiritual dele. Agora imagina uma pessoa desonesta, um criminoso. Ele chega completamente louco no mundo espiritual. Ele vai para aquelas zonas que chama umbral, aquelas zonas de transição. Às vezes ficam por décadas, ou por séculos, ou por milênios nesses lugares, até recobrar um pouco mais da razão. Aí serão, tendo oportunidade, serão resgatados e levados para cidades espirituais. Aliás, dizem os mentores, mais de 60% das pessoas que desencarnam passam um bom período nessa transição. Porque olha a humanidade como está. A humanidade está realmente levando a sério a sua transformação moral, está pautando a vida nos princípios éticos, morais, de honestidade, de fraternidade, ou continua a vida egoística e muitas vezes desonesta. Então isso aí causa dano ao corpo espiritual. E a pessoa chega totalmente dementada. Mas lembrando as palavras de Jesus, quando disse que nenhuma ovelha se perderia do seu rebanho, todos nós fazendo parte do rebanho de Jesus, o momento certo chega aprazado, que essa alma que está doente será resgatada e levada para o aprisco, será levada para a cidade espiritual para se recompor. Vou retornar àquela pergunta que estava, a pergunta tripla que eu lhe fiz. Você citou aqui que a dona Laura, ela teve acesso aí a 300 anos aproximadamente das existências anteriores dela. Então isso nos leva a pensar, né? De quanto em quanto tempo aproximadamente, né, a gente pode considerar que a pessoa reencarna? Quanto tempo ficamos no plano espiritual? O Espiritismo nos diz que a vida primeira, a vida verdadeira, é a vida espiritual, que estagiamos um tempo breve aqui. Portanto, eu imagino que nós permanecemos mais tempo no plano espiritual e um tempo breve aqui. Então, por exemplo, a dona Laura, nos últimos 300 anos, quantas existências ela pode ter experimentado? O Wilson não tem uma regra para geral. Cada caso é um caso. Então, tem pessoas que ficam muito tempo no mundo espiritual e outras que reencarnam mais rápido. Vamos recordar que nós temos pouco mais de 7 bilhões de pessoas encarnadas e nós devemos ter uns 23 bilhões de espíritos no mundo espiritual, que a gente chama erraticidade. É uma desproporção, né, muito grande, 3 para 1. Então, por exemplo, se um privilegiado estiver reencarnando sempre, passando na frente dos outros, porque teoricamente você vai ter que ficar 3 vezes mais tempo no mundo espiritual do que aqui. Mas na verdade, Mas na verdade, cada caso é um caso. Eles vão sendo analisados e levados para cá, porque no mundo espiritual todo mundo trabalha. Você tem universidades, centros de pesquisa. Essa é a grande diferença do Espiritismo para outras correntes reencarnacionistas. Porque o Espiritismo é a única filosofia e religião que fala da reencarnação. Você tem o hinduísmo, o budismo, mas nenhuma delas explica em detalhes, de forma racional e lógica, o que se passa no mundo espiritual. O que acontece do lado de lá. Do lado de lá. Todos se concentram muito em aqui, o que fazer, né? Mas do lado de lá, em detalhes, não. E o Espiritismo explica, não, a vida é pungente, cidades espirituais, centros de pesquisas, universidades. Então nós aprendemos e trabalhamos muito, até reencarnarmos. Mas, vamos dizer, hoje a longevidade brasileira aumentou mais, nós estamos vivendo mais. Hoje a pessoa chegar com 80 anos de idade não é nenhuma novidade, né? Porque graças ao avanço da medicina, a qualidade de vida. Então, se você fica 80 anos aqui, até eu quero ficar mais, viu, Wilson? Se eu falo 80 anos, eu estou encurtando um pouco o meu período. Então, vamos botar assim, uns 90. Então, vamos botar uns 90 anos. Né? Se ficar 90 anos aqui, ora, teoricamente, eu tenho que ficar três vezes mais tempo lá, uns 270 anos. Quer dizer, então, nos 300 anos, praticamente seria só uma encarnação. Só uma existência. Mas volto a dizer que não é essa a matemática, tá? Eu estou só dizendo que, na verdade, existem muitos espíritos para reencarnar e poucas vagas. Em uma reencarnação, o dia que o homem ele compreender, é uma bênção. É uma oportunidade maravilhosa que nós esperamos. Às vezes, nós trabalhamos 100, 200 anos preparando para essa encarnação. E nem sempre a gente aproveita essa oportunidade, não é verdade? Lembrando que a população na Terra cresceu exponencialmente nos últimos anos. Então, quer dizer que dá para entender, baseado nisso, que lá atrás, nos primórdios, as reencarnações eram mais constantes. Permanecíamos menos tempo no mundo espiritual e mais tempo aqui, talvez por necessidade maior ainda de experimentar, né? Você disse sobre espíritos que permanecem centenas ou até milênios nas zonas inferiores. E também falou sobre Bezerra de Menezes, por exemplo. Então, para a gente citar André Luiz, Bezerra de Menezes, Chico Xavier, eles já poderiam ter reencarnado. São casos específicos, né? No caso de Bezerra de Menezes, ele foi inclusive convidado a reencarnar num planeta superior à Terra, porque lembrando que a Terra é um planeta de provas e expiação e é um planeta ainda muito primário, a Terra já foi um planeta primitivo e hoje é um planeta de provas e expiação na fase de transição planetária para subir um degrauzinho e se tornar um planeta de regeneração, um planeta mais elevado, onde aqui vai ter realmente uma seleção, né? Onde vão ficar os espíritos mais afeitos ao Cristo. Não necessariamente puros, mas são almas já inclinadas à boa nova de Jesus. No caso de Bezerra de Menezes, poderia ter reencarnado, poderia. Inclusive foi convidado a reencarnar no planeta superior, mas ele pediu a Jesus para permanecer aqui durante toda essa transição planetária, né? No caso de André Luiz, ele com toda certeza, se não já reencarnou, não sei, ele poderia ter reencarnado também. Mas lembrando que são espíritos abnegados fazendo um trabalho espetacular do mundo espiritual, ajudando. E não tem pressa. Se você está sendo muito útil, fazendo muitas coisas no mundo espiritual, você pode adiar um pouco o processo reencarnatório. Até, inclusive, no seu próprio benefício. Você trabalhando muito, você pode atenuar uma determinada expiação ou prova que nós temos que passar aqui. Então é uma forma de você ter um certo crédito, né? Imagina se a pessoa reencarnar numa família espírita, um lar espírita, poder receber a orientação do Espiritismo desde a mais tenra infância. Eu vejo isso como uma grande bênção para a pessoa. Poder nascer numa palafita lá numa cidade pobre do Nordeste e de repente nasce num local onde a pessoa pode ter educação mais aprimorada, pais amáveis que vão. Mas para tudo isso tem que ter mérito, né, Wilson? Então, você planta, você colhe, né? Álvaro, você falou sobre adiar a reencarnação. Uma vez que o espírito está lá, ele pode não querer reencarnar durante um tempo. Pode ser por uma boa razão, como você disse, porque ele está aproveitando o tempo lá, trabalhando, aprendendo, desenvolvendo um trabalho útil a ele e às outras pessoas. Mas também pode ser que não. Pode ser que ele esteja por lá, não desenvolvendo um bom trabalho nem para ele, nem para ninguém. Pelo contrário, de repente ele está por aqui perturbando, obsediando, buscando vingança. Esse espírito também pode adiar a própria reencarnação indefinidamente? Por quanto tempo? Não, até certo ponto sim, mas depois chega o ponto que a lei o colhe, né? Ele não. Num livro, inclusive, livro Libertação, de André Luiz e Chico Xavier, ele fala do espírito de Gregório, né, que era um espírito trevoso, comandava as falanges trevosas do mundo espiritual. Ele, na sua última encarnação, ele tinha sido um papa, né, e ele chegou do outro lado, não aceitava que tivesse uma situação tão então se tornou um adversário do Cristo. E ficou por séculos e séculos nas regiões umbralinas combatendo Jesus, combatendo as pessoas boas. Mas sua mãe, né, Matilde, orava muito por ele, um espírito muito, muito, muito, muito iluminado. E conseguem trazê-lo para as regiões mais elevadas, esse Gregório. E muito bonito o livro descreve esse encontro da mãe com o filho. Quando a Matilde abraça o filho, todo aquele ódio dele se abate. Ele vira. Aí ela o colhe e prepara o processo reencarnatório dele, que realmente foi um processo bem, bem complicado e bem doloroso. Muito bonita a sua história, Álvaro. Isso me faz lembrar de algumas ocorrências ainda nos trabalhos mediúnicos, né? O espírito, às vezes, chega embrutecido, enraivecido, né? E quando ele, tantas vezes, se encontra com a mãe que é levada também, né, a assisti-lo ali, né, a atendê-lo no trabalho mediúnico, aí acaba a braveza, né, acaba a violência, é um chororô danado esse reencontro. Então, a mãe é um personagem muito forte na vida de muito qualquer um. Muito interessante isso, né? A mãe, as mães realmente são, elas, é difícil a pessoa não se curvar ao amor da mãe, né? E no caso do Gregório, um exemplo muito bonito disso. O amor da mãe conseguiu retirar o filho, que era chefe de falanges tenebrosas da Terra, do umbral, e trazê-lo à lucidez momentânea para ele poder ser resgatado e entrar no processo de reencarnação. Então ele adiou o máximo, mas chegou um ponto que... É compulsório. Ele vai ser a compulsório. É compulsório. Álvaro, todos têm que passar pelo processo de reencarnação ou existem alguns espíritos que podem tomar um caminho diferente? Nós pouco sabemos sobre Jesus, mas, por exemplo, um exemplo, Jesus. Jesus reencarnou muitas vezes. Ele continuará reencarnando? Jesus, ele evoluiu em outros planetas, né? Ele não foi aqui na Terra. Ele na Terra, inclusive, no livro muito interessante, né, A Caminho da Luz, obra também do nosso saudoso Chico, ditado pelo Espírito Emmanuel, ele fala de duas reuniões de seres angelicais aqui onde está o orbe terrestre. A primeira reunião foi para definir a formação do planeta Terra, isso há mais de 5 bilhões de anos atrás. E nessa comunidade que Jesus fazia parte, era um dos coordenadores, como espírito puro que é, ele ajudou a formar o planeta Terra. Isso já, ele já era puro, então, lá atrás, há 5 bilhões de anos, Jesus já era um espírito puro. Já era um espírito puro. E ele, então, formou o planeta Terra e teve a segunda reunião, que foi justamente organizar a reencarnação de Jesus aqui na Terra. Você vê, então, que a reencarnação de Jesus aqui na Terra foi tão importante quanto a formação do planeta Terra. Jesus não precisava reencarnar na Terra para evoluir. Ele veio como Deus nos deu, como um modelo a ser seguido. É um espírito puro, um modelo. Todos os outros espíritos que reencarnaram, o apóstolo Paulo e muitos outros, são exemplos de conduta, mas modelo é só um, modelo é Jesus, é o espírito puro, perfeito. Então Jesus nos deu, ele foi o modelo, continua sendo o nosso modelo, e é o governador espiritual da Terra. Então Jesus, ele teve igual a todos nós, um processo reencarnatório, só que em outros planetas, talvez até já extintos. Ele foi criado também simples e ignorante. Perfeito. E nada sabemos sobre as existências anteriores do nosso mestre, né, Álvaro? Mas aí são informações desnecessárias, né? O que importa é do exemplo, né, da encarnação dele. A mensagem dele, né? O exemplo e a mensagem. E essa reencarnação, aí faltou aí o final da resposta, né? Vai até quando? Jesus ainda hoje, por exemplo, ele reencarnou 2000 anos atrás. Ele reencarnou então. Encarnou pela primeira vez na Terra, mas foi uma reencarnação dele. Então ele eventualmente tornará a reencarnar? Não, a reencarnação é um processo evolutivo até ser espírito puro. No caso de Jesus, não precisava mais. Tá? Ele vem como missionário, né? É um Messias, né? Então nós vamos reencarnar até atingir o nível de espírito puro. Aí não precisamos reencarnar. Se o fizermos, será como tarefa missionária, que é diferente, né? E é um processo muito complicado, porque imagina um espírito desse grau de evolução. Para ter uma ideia, a nossa idade sideral é mais de 1 bilhão de anos. Então, assim, e diz então a Emmanuel que a distância que nós temos da animalidade, desde que nós somos criados, até a nossa angelitude, nós estamos mais ou menos no meio do caminho. Então nós temos pelo menos mais de 1 bilhão de anos pela frente, em reencarnações, até sermos espíritos puros. Então temos ainda um longo tempo isso pela frente. Pois é, então sem pressa, agora, vamos com passos firmes. Se você tem ideia, a concepção de unicidade, de uma encarnação só para chegar à perfeição, é tão ingênua que hoje na visão espírita precisa de 1 bilhão de anos para nós chegar no ponto em que Jesus se encontra, se espírito encontra. Puro. 1 bilhão de anos. Mais de 1 bilhão. Mais de 1 bilhão de anos. É um bom número para a gente, né? São muitas reencarnações que nos esperam. Muitas. E não só na Terra, nesse caso. Porque o Espiritismo explica também que a evolução não dá saltos. Observa a nossa natureza. Eu estou no movimento espírita, eu sou dirigente espírita há mais de 40 anos. Ali centenas e centenas de obras. A dificuldade de interiorizar isso, gente. Uma coisa é ter conhecimento. Outra é você viver o Evangelho do Cristo. É um abismo de diferença. Porque nós temos muita dificuldade da transformação moral. A gente tem conhecimento, sabe, mas não consegue. E é natural isso. Nos diz aí os Espíritos que o nosso processo evolutivo, através das reencarnações, é como se fosse uma escadaria ascendente. Por exemplo, numa encarnação, a gente sobe 5 degraus e cai 3. Não é uma regressão, é uma acomodação. Na próxima reencarnação, eu já começo, já subi 2 degraus lá atrás. Aí eu vou subir mais 5 e vou cair mais 3. Porque o conhecimento é assim, você adquire o conhecimento, você fica animado, mas no dia a dia, nos embates da vida, você volta para o homem velho. Aquelas inclinações, aquelas tendências muito enraizadas, que não muda da hora para outra. Nós temos hábitos arraigados que vão levar talvez centenas ou milhares de reencarnações para serem diminuídos e transformados no bem. Álvaro, olha, a próxima pergunta é para... Muita gente tem curiosidade sobre isso, porque realmente reflete uma certa confusão. Se nós reencarnamos muitas vezes, também muitas vezes nos casamos, nos relacionamos com muitas pessoas, mulheres com homens, homens com mulheres e assim por diante. O que acontece quando a gente retorna ao mundo espiritual, né? Quem que é marido, quem que é mulher? Mas você não vai responder agora, não, né? Vou deixar você pensar um pouquinho e a gente vai ouvir aqui uma canção e retornamos em alguns instantes. Falasse dos anjos, sem amor, eu nada seria. É só o amor. O amor é o fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Ainda que eu falasse a língua dos homens, e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. É o não querer mais que bem querer, é solitário andar entre a gente, é um não contentar-se de contente, é cuidar que se ganha em se perder, é um estar-se preso por vontade, é servir a quem vence o vencedor, é um ter com quem nos mata. É o mesmo amor. Estou acordado e todos dormem. Agora vejo em parte, mas então veremos face a face. É só o amor, é só o amor. É verdade. Ainda que eu falasse a língua dos homens, e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Amigos, estamos de volta então para o segundo bloco de perguntas e respostas, que hoje são sobre o tema reencarnação. Antes da canção, eu havia perguntado para o Álvaro sobre como resolver a confusão no plano espiritual, né? O indivíduo chega lá, ele foi casado duas vezes aqui, e as esposas da existência anterior, ele teve 10 existências. Se nessas 10 existências ele foi casado, chega lá no plano espiritual, como que faz para saber quem que é a mulher de verdade, Álvaro? Olha, se eu fosse muçulmano, isso seria um outro tipo de resposta, né? Com todo respeito aos nossos irmãos muçulmanos, mas esse céu muçulmano com 72 virgens, né? Eu acho que eu só tenho uma esposa e tá bom demais, viu? Eu não queria nem duas nem 72. Eu acho que esse céu com 72 esposas muçulmanos, eu acho que é ilusão, acho que não vai ser legal. Mas, brincadeiras à parte, isso. A gente chega no mundo espiritual, nós vamos ficar com aquela pessoa que nós temos afinidade. O homem terá só uma esposa. Pode ser essa dessa última encarnação, ou pode ser alguma outra de outra encarnação. Sempre aquela alma que mais se identifica na companhia, né? Agora, geralmente, os casais se repetem, viu? Ele vem, quando você vê, por exemplo, uma família, um homem, uma mulher, um relacionamento equilibrado, que já é uma raridade às vezes nos dias de hoje, é uma repetição que está acontecendo já várias vezes. Nesse mesmo livro que eu sugiro às pessoas que não leiam, leiam ou possam reler e estudar outra vez, Nosso Lar, fala justamente de uma passagem de André Luiz conversando com aquele enfermeiro que tomava conta dele, E ele foi conversando com o enfermeiro, ele apresentou a noiva, né, a esposa dele, no mundo espiritual, e falou: nós estamos juntos aqui novamente, na última encarnação que nós tivemos juntos, como marido e mulher, não deu certo, por minha culpa. Ele também não entrou em detalhes. Ou seja, agora eu vou repetir, eu estou preparado para dessa vez dar certo. Ou seja, é a mesma esposa que vai se repetir, a mesma experiência, e assim vai através dos séculos. Mas pode ser que, de repente, numa determinada encarnação, um dos dois avança um pouco mais. E se afasta. E se afasta, porque pela própria vibração, os ideais, abraça novas causas, e aquela companheira já não tem mais afinidade com ele. Não vai ficar, não é porque não gosta, não ama, não tem afinidade. E aí você fica onde seu coração manda. Aqui no mundo material, você fica com José, João, conversando com uma amizade, às vezes até por interesses comerciais, por questões filosóficas, fica junto, mas não que tenha muita afinidade. Mas no mundo espiritual você fica só por afinidade. Aquelas pessoas que você identifica como um irmão de alma, de ideais, a companheira de ideais que você sente um carinho especial de estar bem junto dela. Vamos recordar isso, que aqui na Terra ainda os relacionamentos são provas de expiação. A maioria dos lares são reencontros, às vezes, dolorosos e difíceis. É mais um resgate do que a afinidade. Mais um resgate do que a afinidade. Basta ver, e reparação, né? Basta ver que as estatísticas mostram, aqui no Brasil mesmo, que as pessoas casadas, depois de 15 anos, 55% divórcio. Ou seja, de cada 10 casamentos... Mais da metade, Álvaro. Quase 6 casamentos em 10 se desfazem depois de 15 anos. Estatísticas do IBGE. Ou seja, está faltando Cristo no evangelho, nos lares, né? A pessoa compreendeu o que é viver a dois, a responsabilidade de viver a dois. Porque se estamos juntos, se separar não resolve nada. É a separação, quando casos que realmente precisa ter, né? Quando tem riscos, mas a separação, quando acontece, é um fracasso muito grande para aquele espírito. Ele vai ter que recomeçar outra vez, e às vezes em condições mais difíceis. Porque se Deus nos dá uma gleba de terra para arar e eu deixo a erva daninha crescer, Ele não vai me dar essa terra boa, vai dar uma terra com pedra depois, né? Você vai ter que trabalhar dobrado. Então, a não compreensão da boa nova do Cristo pode trazer sérias consequências. O Espiritismo ajuda muito a fazer o homem raciocinar um pouco mais na responsabilidade. Não, fica com a companheira, fica com o companheiro, se tolerem, se respeite até terminar esse compromisso, porque depois pode ser mais difícil. Se vai voltar no mundo espiritual, paciência. Se tiver afinidade com a... Deus me livre, tá junto dele outra vez. Olha, o comprometimento foi até que a morte nos separe, né? Que fique bem claro, não é isso que dizem? Mas então, se a morte separe, mas vai voltar outra vez se não viver bem aqui, né? Pois é, você citou um exemplo interessante de casais que muitas vezes se afastam, né, por conta do nível de desenvolvimento de cada um. Aí eu me lembrei do caso de Emmanuel e de Lívia, né? Eles se afastaram após a encarnação em que Emmanuel foi o senador romano, né, que ele teve a oportunidade ali de se renovar, e ele não aproveitou aquela oportunidade e acabou reencarnando depois como um escravo, Nestório, né, que está retratado lá no livro 50 anos depois. Ele demorou muito tempo para poder se reencontrar com a Lívia. O caso do Emmanuel, no livro 2011, depois de outras obras, eles mostram que Emmanuel, que foi o Públio Lentulo, o senador romano, ele, inclusive, na condenação de Jesus, ele podia ter intervido. Tá? Como senador, né? Como senador. Ele estava lá na hora, no julgamento de Jesus, né? E foi perguntado para ele se ele não quis se envolver. Ele disse que não tinha conhecimento do assunto para poder opinar, né? Mas ele já tinha conhecido Jesus nas margens do Tiberíades, quando ele foi lá, ele morava lá em Cafarnaum, e ele foi pedir a Jesus pela filha dele que estava com lepra, e Jesus curou. Então ele tinha visto o Messias, conhecia o trabalho de Jesus, do profeta. Jesus foi preso, condenado injustamente, e aí apóstolo Pilatos pergunta para ele, né? E ele não interfere, ele não salva Jesus da crucificação. Agora imagina o peso disso nos ombros. E a esposa dele já estava totalmente alinhada à nova doutrina. A Lívia, né? A Lívia. A Lívia já vai para um plano superior. Uma obra muito bonita há 2000 anos. E uma outra obra que fala um pouco mais disso aí também é O Amor, que é O Amor Jamais Esquece, né? Sim. Álvaro, você citou o caso do noivo e da noiva, que ele assumiu, né, a responsabilidade pelo relacionamento que não deu certo. Mas vamos complicar um pouco mais essa situação, né? Os papéis também se invertem, porque eles retornariam, né, para uma nova tentativa, ele ainda como homem, ela como se encontraria como namorada, mas poderia se inverter os papéis na reencarnação? É comum, por exemplo, ele renascer como filho dela, ou ela como filho dele? Depende do mecanismo. Nesse caso aí, ele viriam os dois, iriam formar uma nova família. Mas pode acontecer muitas vezes do casal, por exemplo, o marido e a esposa, e o marido avança mais em algum setor, a esposa não, ou o inverso, e vir como filha como forma dela forçar ele um pouco mais a avançar, educá-lo, orientá-lo mais firmemente. Isso pode acontecer também, Wilson, esse relacionamento. Então, pode haver um rodízio aí de mãe de papéis. De papéis, realmente, de mãe e filho, irmãos. Isso. Pode acontecer. E também nesse sentido, Álvaro, existe, pode haver uma inversão do sexo, né, da pessoa? A pessoa que experimentou uma vida como mulher, experimentar uma nova existência como homem? A inversão sexual, ela acontece, mas não assim tão abruptamente, salvo casos que a gente vai falar depois. Mas a inversão, geralmente o homem reencarna como homem, às vezes por séculos, até milênios. É o caso de Emmanuel. Todas as reencarnações de Emmanuel foi como homem, há mais de 3 mil anos, né? Desde antes de Publio Lentulus, na antiga Roma, ele já vinha reencarnando como homem. É o caso de Joana de Ângeles também. A Joana de Ângeles, né, que foi na época de Jesus, né? E depois ela teve várias reencarnações como religiosa e tudo. E como mulher também. Então não tem. Agora, a inversão sexual, ela vai acontecer até por um processo evolutivo, você conhecer as necessidades e desenvolver as habilidades da mulher. A mulher tem características próprias, habilidades próprias que o homem não possui, e vice-versa. Então, cada um vai ter essa experiência dessa inversão sexual, mas não tem nenhum problema de causar a homossexualidade. Essa inversão não causa isso. O que a gente vê hoje, que está um público gay, né, muito grande acontecendo, não é devido a essa inversão sexual dessa forma. É a inversão sexual abrupta punitiva, né? Quando uma mulher abusa muito do sexo, o homem também, aí tem essa inversão sexual para aprender a respeitar o sexo oposto. É uma reencarnação muito dolorosa. Então, os nossos irmãozinhos que transitam nessa experiência merecem todo o nosso respeito, todo o nosso apoio, porque vivem uma expiação muito dolorosa. Mas, eventualmente, eles terão condições de se recompor, né? Passada essa encarnação ou várias, e voltar realmente a reencarnar sem ter esse tipo de limitação. Álvaro, quando nós falamos aí dessa dificuldade da reencarnação já, dessa experiência, dessa inversão sexual, a gente pensa também em outras dificuldades na lógica da reencarnação. É evidente que quando a gente olha para a sociedade, olha para o mundo, a gente vê contrastes assustadores, né? Pessoas em sofrimento gravíssimo, você mesmo citou lá os Médicos Sem Fronteiras, que atende, né, pessoas em regiões de conflitos, e por quê? O que leva a pessoa a reencarnar em situações tão miseráveis? E uma vez que ela reencarna nessa situação, que ela precisa de fato viver aquela experiência, ou cabe às outras pessoas ajudá-la e tirá-la daquela experiência? Mas fazer isso, por outro lado, também não é tirar a lição que lhe foi oferecida? A caridade tem que ser exercida sempre, né? E aí aliviar as pessoas. Porque geralmente as pessoas, almas abnegadas que vão ajudar com Médicos Sem Fronteiras, naquelas situações de conflito, nada acontece por acaso. A pessoa é atraída para certas regiões para ajudar realmente com parte das tarefas que teria que assumir exercer ainda no mundo espiritual, na erraticidade. E nós somos levados a encarnar em determinadas cidades, determinadas regiões, condizente com a nossa necessidade de aprendizado. Porque o sofrimento, isso não é perdido. não é uma punição. O sofrimento é uma forma de provocar introspecção e mudança de postura. Quando André Luiz estava no umbral há 8 anos, depois de muito sofrimento naquelas regiões tão pantanosas, né, tanta dificuldade, bebendo aquela água poluída, comendo aquelas plantinhas que tinha para lá para se alimentar, porque no nível evolutivo do espírito ele tem fome, sede e frio, até superar isso leva muito tempo. Ele, depois de 8 anos, ele desperta nele a sensação de necessidade de fazer uma prece. Aí ele faz uma prece e ele é socorrido. Ou seja, ele não podia ter desencarnado e já feito uma prece? Não, porque o nível de afastamento de Deus é tão grande para muitas pessoas que ela precisa passar por todas as sensações de dor, de sofrimento, para despertar a sua espiritualidade. Então vamos ver a dor como uma irmãzinha que chega para nos acordar da nossa hipnose no aspecto da vida material. E a pessoa sofre, quantas pessoas às vezes estão vivendo bem, tem um revés na vida, descobre que tem uma enfermidade, um câncer, um acidente, e aí se volta para Deus, se agarra a Deus. Então, quer dizer, precisou de ter um estresse, um trauma para isso? O que o Espiritismo mostra é que a gente pode ter um outro caminho, um caminho menos doloroso para esse despertamento espiritual. Não precisamos sofrer tanto. A partir do momento que nós seguirmos, né, voluntariamente o Cristo, abraçando causas nobres, ideais superiores, nós vamos atenuar a necessidade da expiação. Porque Deus nos vetou, Deus é um Pai boníssimo. Imagina se meu filho está fazendo todas as coisas direitinho, eu não vou premiá-lo. Se eu, imperfeito, nós imperfeitos fazemos isso, imagina o Pai Celestial que é a sua bondade. Então, o que tem que ter é uma predisposição nossa em mudar nosso comportamento. Então, às vezes, a pessoa vai para uma região mais difícil de conflito justamente para acordar para a verdadeira vida, que é a vida espiritual. Álvaro, nós entendemos que muitas vezes isso foi uma condição imposta, né, para aquele espírito por necessidade. Mas existem situações em que o próprio espírito, reconhecendo a sua necessidade, também pode participar desse processo, né? Ele pode ajudar a definir as experiências que ele se submeterá, ou esse processo é involuntário? É como você falou, depende do nível do espírito. Tem condições, né, são compulsórias, a pessoa não tem condições de decidir nada, e os mentores decidem pela alma que vai reencarnar, pelo espírito que vai reencarnar. Ou então, quando o nível já é mais amplo, a pessoa compreende os erros e mazelas e a conversa com os mentores sobre as experiências dolorosas que vai passar. Ele pede mesmo, né? Ele pede porque ele vê que é a única forma, porque na consciência dele está pesada. E ele, a única forma de aplacar essa consciência dolorosa é viver as experiências que ele fez os outros passarem. Não precisa ser exatamente igual. Por exemplo, alguém que provocou... Tem aquele acidente da TAM, o voo da TAM que aconteceu aqui em São Paulo, e foi desencarne coletivo. É um grande grupo de almas que estavam envolvidos em destruição na época de Roma, né, destruir vilas, saquear, e tiveram um desencarne parecido. Várias pessoas que perecem em prédios, em incêndios, pessoas que provocaram isso. Então mas não precisa perecer no incêndio, num ataque. Pode ser uma coisa mais branda, mas ele tem que vivenciar a mesma experiência. Ou, por exemplo, alguém que tem uma doença, uma enfermidade. Alguém que usou a faca, por exemplo, para apunhalar alguém na encarnação, foi um assaltante. Mas já no mundo espiritual mudou muito. Então, quando vai reencarnar, em vez de ter que tomar uma apunhalada, vai ter uma úlcera no estômago, por exemplo. Então, ou mesma coisa, alguém que tirou a vida de alguém com um revólver, deu um tiro no peito, ele pode nascer com coração com problemas. Então, assim, você vai vivenciar essas experiências para seu espírito tomar esse choque que você causou alguém, como uma forma de atenuar a sua consciência. Sempre com o objetivo de nos elevar. De nos levar à compreensão, a assumirmos a responsabilidade, né, e não incidirmos mais naquele comportamento. Álvaro, nós selecionamos aqui uma poesia estamos chegando no final. E depois da poesia, eu vou passar para você fazer as suas últimas considerações a respeito do tema reencarnação. É do espírito Maria Dolores, foi extraída da obra Coração e Vida, psicografada por Chico Xavier. O nome é Cantiga da Reencarnação. Um homem agonizava, mas embora não pudesse expressar palavra alguma, na sombra interior que o desarvora, pede em silêncio ao corpo: ampara-me, por Deus, eu não quero morrer. Ajuda, corpo amigo, não te quero deixar. Preciso estar contigo. Sem ti, temo cair em abismos fatais. Era o apelo de instantes derradeiros naquele portador de moléstia obscura, que ainda não chegara aos 50 janeiros e que tudo indicava estar descendo à morte prematura. De consciência lúcida lembrava, em contrição sincera, as forças que gastara inutilmente, as noites dos excessos de aguardente e os abusos sem conta que fizera. E ante a morte a surgir sempre mais perto, continua a rogar ao corpo enfraquecido: corpo que Deus me deu, não me deixes caído. Quero mais tempo a fim de preparar-me para aceitar sem medo e sem alarme a ideia de perder-te e entrar em rumo incerto. Entretanto, de espírito cansado, a desfazer-se em pranto, nas vastas da agonia, ouviu a voz do corpo fatigado, que por fim lhe dizia: escuta, meu amigo, eu sou teu servo e sei que és meu senhor. Sempre te obedeci com um desvelado amor. Deus me criou para a missão de atender-te em completa servidão. Nunca me viste a desobedecer as ordens que me destes, fossem justas ou não, porquanto o meu dever é o de servir-te sem reclamação. Mas indaga de ti quantas vezes me impuseste noitadas de prazer, ruinosas ou vazias, depredando-me as próprias energias que Deus me concedeu em teu favor. Embora eu te avisasse com a minha própria dor que o remorso produz tristeza e enfermidade, adquiriste displicente cargas de sombra sobre a própria mente, culpas e culpas sem necessidade. Repito, sou teu servo e em nada te condeno, mas demonstrando entendimento estreito, gastaste-me as reservas sem proveito, consumindo-me as forças a pedaços de abuso e a doses de veneno. Dei-te tudo o que eu tinha. Nada me resta agora, senão me recolher à derradeira hora em que eu deva tornar com segura presteza a recomposição da natureza. O homem ouviu o corpo em despedida, mas não tinha defesa contra os próprios desmandos ante a vida. No silêncio de mágoa indefinida, voltou-se para Deus em oração. Pediu misericórdia, amparo e proteção, e ante o corpo que se lhe enrijecia, chorou o companheiro que perdia. Longo tempo passou em clima de amargura, no entanto, ao se afundar em crises de loucura, fez-se-lhe a prece continuada. Nos sofrimentos em que avança, um clarão de esperança tinha nóduas de culpa, em lágrimas sofria. Mas o céu se lhe apontava a luz de novo dia. No íntimo, o Senhor o exortava somente a regressar ao mundo e tentar novamente extinguir em si mesmo os males que trazia. O espírito em falência, exânime, inseguro, pensou nas novas bênçãos do futuro, viu a reparação por justiça e dever, e agradecendo aos céus, gritou feliz, livre, mas preso ao chão. Glória a Deus pela bênção de sofrer. Glória à reencarnação que obterei um dia, a fim de achar na dor a essência da alegria, o dom de trabalhar e a graça de nascer. Estamos chegando ao final de mais um programa Visão Espírita, programa de hoje que tratamos sobre o tema reencarnação. Se você perdeu alguma parte deste programa, ou mesmo se deseja ouvi-lo novamente, acompanhe os horários de retransmissão durante essa semana. Às segundas, quartas e sextas, às 12 horas, às terças, quintas e sábados, às 4 horas da manhã e às 20 horas, e aos domingos, às 4 da manhã e às 12 horas. Lembrando que também domingo, às 9:30 da manhã, tem o programa Visão Espírita ao vivo, né, que você pode acompanhar, assim como quarta, às 20 horas, domingo, às 9:30 da manhã, ao vivo. O programa Visão Espírita está no ar desde 1999, portanto já são mais de 19 anos, levando a você, amigo ouvinte, a mensagem de amor e de consolação da doutrina dos Espíritos. São seus integrantes Alain Diniz Souza, Alex Bonafini, Álvaro Augusto Vargas, que participa do programa conosco hoje, Francisco Mourão, Geraldo de Tarso, Luiz Pessoa Guimarães, Maria Antônia Paduan, nosso amigo Sérgio Aguiar, na operação do som aqui como nosso técnico, o nosso valioso colaborador André Sanson, e este que vos fala, o Wilson Roberto Garcia. Eu vou ficando por aqui, desejando a todos uma excelente semana, uma semana repleta de oportunidade, de lições, de reflexões profundas sobre a realidade da vida, né? Sobre a realidade da vida verdadeira, da vida espiritual, sobre tudo o que experimentamos no nosso cotidiano como lição de verdade para a nossa evolução. Passo aqui agora as últimas palavras para as considerações finais sobre o tema reencarnação ao Álvaro, e peço depois, Álvaro, para você finalizar com uma prece. O tema da noite não se esgota, evidente. Nós fizemos apenas um lampejo, né, sobre o assunto, merece ser estudado. E o que eu posso dizer é que a reencarnação é o exemplo da justiça divina, que dá sempre inúmeras oportunidades ao nosso recomeço. Como aquela parábola, né? Aquela história que Jesus nos conta do filho pródigo, que volta a casa e os pais os recebem com os braços abertos. Deus sempre está com os braços abertos, nos dando inúmeras oportunidades de recomeço, uma nova etapa aqui na crosta terrestre. Mas que nessa encarnação ainda nós possamos aproveitar a oportunidade que Deus nos deu e buscarmos ser pessoas melhores, mais humanas, mais fraternas. Nós não somos anjos, nós temos virtudes e defeitos, mas convivendo com as pessoas no dia a dia, com os familiares, com os amigos, na vida em sociedade, sejamos pessoas mais dignas, mais respeitosas, valorizando realmente a presente encarnação, plantando a boa semente, porque eventualmente nós voltaremos para o mundo espiritual, despido das vestes materiais, livre de qualquer diploma e qualquer riqueza, sendo apenas nós com espírito. Então devemos valorizar a vida espiritual, nos espiritualizando no dia a dia. Então, agradecendo a Deus, a Jesus, nosso Mestre, a oportunidade desse programa, espero que possamos ter agradado, que fizemos com a máxima boa vontade nas nossas limitações. Que nos perdoe as nossas falhas, nossos equívocos, porque também nós temos as nossas dificuldades. Mas dentro dessa atmosfera elevada, que Deus nos abençoe, ilumine o nosso lar, ilumine a nossa vida e nos dê força para continuar caminhando de forma cristã. Obrigado. Você acabou de ouvir programa Visão Espírita. Fique agora com a programação da União Rádio Web, semeando as sementes do amor.